Fala galera, estamos começando mais uma Mobilidade FM e agora a gente está aqui com os convidados, está na linha aí com uma galera interessante. Então, por favor, quem está na linha se apresenta. Fala aí galera, aqui é o Eduardo, desenvolvedor mobile. Aqui é o Ricardo Lecheta, desenvolvedor mobile também. Fala moçada, aqui é o Ducão e vamos que vamos. Bom, antes de mais nada, então, pedir para vocês dois que estão aí, que chegaram agora para conversar um pouco sobre desenvolvimento. Por favor, então, fala um pouquinho de vocês, o que vocês fazem, o que vocês têm praticado na vida. Então, galera, aqui é o Eduardo, eu sou desenvolvedor mobile, eu trabalho atualmente na empresa Go Mobile, fazendo aplicativos para diversas plataformas, né, Android, Windows Phone, BlackBerry, iPhone, enfim, o que mais aparecer por aí, estamos pegando. Só isso, só o que tá aparecendo aí, tá pegando, tá passando rodo, então. Tá passando rodo, cara, desenvolvedor é por aí, né, cara, empresa pequena, assim, a gente vai pegando tudo que aparece, né? Já desenvolvi Kinect, já desenvolvi Java, mas... a PHP, vai pegando tudo, né, cara? Tá, mas essa, e mobile, principalmente, o Android, iOS Atualmente, meu foco é Android, né, meu contrato é desenvolvedor Android, mas nunca é bem assim, né, tipo, eu trabalho com BlackBerry, Windows Phone, se aparecer iPhone, pega também. Entendi. Então, eu sou Ricardo Lecheta, atualmente, estou trabalhando na LiveTouch. Nós temos um escritório em São Paulo e Curitiba, né? E basicamente a gente faz aí aplicativos também para todas as plataformas. No meu caso é parecido com o do Eduardo, a gente faz para iPhone, Android, BlackBerry também, Windows Phone agora a gente está começando, Windows 8 também. Na verdade a gente tenta atender a demanda do mercado, né? Quando o cliente pede a gente começa a se familiarizar mais, estudar determinada plataforma para tentar sempre atender os clientes. Atualmente ali na LiveTouch a gente até tem trabalhado mais assim, soluções com o iOS do que exclusivamente o Android, né? Mas basicamente a gente faz um pouco de tudo lá. Eu sou o Diego Ducão, eu participo de um podcast chamado Mobilidade FM, mas além disso, eu originalmente sou desenvolvedor web, mas já há algum tempo que eu comecei a estudar desenvolvimento mobile com HTML5 e outros frameworks multiplataforma usando HTML5 ou não. E atualmente, além de trabalhar como desenvolvedor web, eu presto consultoria em desenvolvimento mobile multiplataforma em várias tecnologias, como PhoneGap, Titanium Mobile, Sentia Touch e mais do que aparecer. Já há bastante tempo que eu estudo essas coisas, eu sou muito curioso em relação a isso. É basicamente isso. Não tenho uma empresa só de desenvolvimento mobile, mas vira e mexe, alguém precisa de ajuda para aprender alguma coisa, eu ajudo, ou pego projetos de freela também, só ligado a desenvolvimento nativo, desenvolvimento multiplataforma, não mexo muito com nativo, não. Pegando as três plataformas como ponto focal mesmo e depois a multiplataforma, qual o ponto mais chato, mais difícil que você acha que a pessoa vai ter na hora de começar a fazer o desenvolvimento da aplicação? Ah, bom, assim, tipo, se a gente for pegar cada plataforma, falando em questão de termos de linguagem nativa, né? Pra mim, assim, a questão do Android, eu acho que a maior dificuldade da que a pessoa vai ter, assim, que nem é uma grande dificuldade, seria a questão de layout, né? Que é uma questão de multitamanho de tela, assim. Eu acho que esse é o maior problema que um desenvolvedor pode chegar a encontrar, né, no desenvolvimento de Android. Sendo que, pô, quem vende Java, assim, a migração é basicamente automática, assim. O cara já meio que já entra trabalhando, né? Olha, eu acho que no iPhone, assim, o maior problema eu acho que é o Objective-C. Que eu acho que é uma linguagem bem onerosa, né? Mas o ambiente é por ser só um aparelho, você está desenvolvendo para um aparelho focado, então você não vai encontrar muitas dificuldades para desenvolver, né? Para fazer tela, para fazer essas coisas para o iPhone, mas o Objective-C, para quem não tem costume de trabalhar com C, eu acho que vai chegar ali, vai bater de frente com a linguagem, vai achar meio esquisito, assim, mas não é nada que insistindo com um pouco de estudo não saia disso. E, cara, eu acho que, no caso do Windows Phone, assim, na minha consideração, a maior dificuldade do cara é que o cara tem que usar o Windows. Mas você acha que é questão do ambiente de desenvolvimento ou uma questão realmente do sistema mesmo, assim? Ah, porque ele te obriga a usar o Windows para desenvolver o Visual Studio, né, que é aquela bomba, né, que você tem que ficar carregando praticamente como toda a memória do teu computador para abrir, mas, cara, eu vou te falar que o cara que conhece C Sharp não vai ter nenhuma dificuldade. Eu até achei até agora a plataforma de desenvolvimento mais fácil que tem o seu Windows Phone mesmo. Você acha que o menor entrave que você teve foi realmente com o Windows Phone? É, eu achei que foi bem tranquilo, assim, foi uma adaptação rápida, a plataforma é muito tranquila, é tudo muito simples de fazer. O chato mesmo é você ter que usar essas particularidades da Microsoft, né? Que tem que ser o Visual Studio, tem que ser no Windows, tem que ser a partir de uma certa versão do Windows, acho que a partir do 7. Eu acho que, fora isso, o cara não tem muita... pelo menos, eu não achei muito difícil, assim. O cara que já tem um conhecimento de C Sharp não vai ter nenhum problema nisso, né? No meu caso, na verdade, a gente... toda vez que vai aprender uma nova plataforma, você acaba comparando, né, com aquela que você já desenvolve. Então, totalmente. Por exemplo, quando comecei a mexer com Windows Phone e tal, você começa... começa a pensar assim, pô, no ciclo de vida do Android, do iOS, assim, então como será que é no Windows Phone, né? Já vai atacar direto essa parte. Então você já meio que conhece os conceitos principais, assim, que você vai precisar para desenvolver para mobile, né? Para evento, como é que faz um acesso web service, tal, tal, tal, né? Então você vai um pouco por coisas familiares, né? Todas elas são meio próximas, assim, se você traçar esses comparativos, assim, com todas as plataformas, né? Não tive muitos problemas para aprender, não. Eu acompanho bastante tempo o pessoal também, que de vários perfis, né? Desde gente experiente, vários anos de mercado, como às vezes estudantes lá que estão aprendendo linguagens de programação ainda, né? Eu acho, assim, que vai muito assim, da tua experiência com determinada linguagem. Então, se você sabe Java, você vai ter uma facilidade com Android, sabe C Sharp, você vai se sentir em casa, né? O iOS hoje é mais fácil de todos. Eu não tenho comparativo, assim, a produtividade de um programador iOS com de Android, né? É, depois que você pega o Objective-C, realmente o iPhone não é nenhum problema. O fato, assim, de o que atrapalha muito, assim, principalmente o pessoal estudante, tem que comprar um Mac, um custo, né? Mais ou menos, né? Então, é o grande fator, assim, que deixa as pessoas longe, assim, um pouco do iOS. E o Mac, ele é meio diferente, assim, né, o sistema operacional. Então, acho que pra aprender é piorzinho. O Eduardo, você acha que tem como dar aquelas gambiarras lá, né, de botar o... É, tem que comprar o Mac, é opcional, vamos combinar. Hackintosh na veia. Mas aí, você já chegou a ter experiência, Eduardo, de mexer com Hackintosh e rodar tranquilinho no desenvolvimento? Eu não sei de nada, não, cara. Entendi. Pô, eu já mexi com Hackintosh, cara. Quando eu comecei a tentar programar pra celular... A primeira coisa que eu tentei foi o iOS. Eu botei um Hackintosh no meu PC lá. É, bota a máquina virtual. Vou começar a aprender iPhone, deixa eu ver. Comprar um Mac, ok. Pera, pô, fala sério, né? Eu acho que a questão que vocês tocaram na questão do layout, eu vejo como sendo o maior entrave, né? Porque realmente quando você... Foi uma vez a gente teve uma conversa com um amigo nosso que também tem uma empresa de desenvolvimento, que ele chegou pra gente e falou assim, como que é a questão de layoutagem padrão do Android? A gente falou assim... Como assim, o layout padrão? Ele, não, porque no iOS você tem lá as barrinhas, tudo pronto, você pega, clica, arrasta, coloca, tá pronto, lá tá bonito. E o Android? Eu falei, bom, no caso o Android não é bem assim, né? É exatamente não rola, assim, só que o contrário. É exatamente isso, só que não. É, eu acho que esse é o principal entrave que a gente tinha, né, bem no início, né? Agora eu acho que já tá mais tranquilo. O Android hoje eu acho que, assim, se você fosse botar ali, por exemplo, esses três lado a lado, eu acho que mesmo sendo em Java, a gente tem muito desenvolvedor Java já com, né, dá pra aproveitar esse know-how. Então, digamos que você tá ali aprendendo Android hoje, né? Aí você começa a ler a documentação e os caras falam alguma coisa lá de uma activity. Aí beleza, daqui a pouco a própria documentação do Android já tá falando de fragment. Então, o que acontece? Mas pra quem tá aprendendo, pô, mas espera aí, eu não sei nem direito o que é uma activity, eles estão falando que tem que usar fragment. E aí já cai na questão de, peraí, mas então quer dizer que o fragment só funciona no Android 3, 4, etc, né? Aí já cai nas bibliotecas de, né, Sherlock, etc. Pra quem tá começando, eu acho que tem muitas, assim, coisinhas pra você aprender, fora a questão de resolução de tela, de layout. Nossa, mas o fragment justamente é pra resolver um problema de questão de layout, né? Pra trabalhar com ser universal com tablet, com... Sim, ajuda bastante, né? Na verdade, é nada mais é do que você criar um componente, não necessariamente entre uma versão smartphone e tablet, mas às vezes mesmo só fazendo para smartphone, você também pode optar por usar os fragments, né? Você pode ter lá umas 5 telas e digamos que você tenha que mostrar uma informação, um banner, alguma coisa, esse banner pode ser um fragment. Você simplesmente vai reutilizar em todas as telas. Então ajuda bastante. Com relação à questão de frameworks de multiplataformas, já chegaram a mexer alguma coisa assim? Já tiveram alguma experiência com isso? Por exemplo, a gente na LiveTouch tem uma equipe que conhece o desenvolvimento nativo, né? Então eu acho que vai muito assim também do perfil da pessoa, né? Agora, tenho amigos, por exemplo, que são web designers, né? E anos de experiência. Então, para os caras é mais fácil ali investir no PhoneGap, Titanium, né? vai ser bem mais fácil para eles. Agora, quando você tem uma equipe formada, né, que domina o desenvolvimento nativo, aquela parte assim, do custo, do tempo, se eu fizer uma versão única lá em Titanium, etc., eu vou fazer em menos tempo do que se eu fosse fazer uma versão para iOS, por exemplo. Né? No nosso caso, a gente defende para os nossos clientes que é mais interessante a versão nativa por causa da experiência, né, do usuário. Dependendo do tipo do aplicativo, acaba ficando melhor. No meu dia a dia, eu não cheguei a usar assim, muito essa questão de esses frameworks. É porque, na verdade, quando se trata de framework, você quer, na verdade, pegar uma grande quantidade de aparelhos, mas sem ser muito específico em cada um, né? Então, sim, você, na verdade, dá um tiro mais para todo lado, assim, e acerta qualquer coisa. Como é que vocês estão vendo agora, entre aspas, muitas aspas, a reentrada do BlackBerry no mercado? É aquele último respiro, né, cara? Não, eu tô brincando, assim, mas sei lá, eu acho que é uma tentativa meio desesperada de tentar se reerguer, né? Porque um cara que já foi líder no mercado, né, e hoje em dia tá aí meio tendo que correr atrás, né? Então, eu comecei a desenvolver para BlackBerry na época do J2ME, né? Quando eu comecei com o J2ME na faculdade, era aquele piazão, assim, queria fazer algum projeto final, tinha aquele celularzinho Java, assim, pô, eu vou fazer um joguinho, né? E aí depois descobri que dava pra usar o J2ME no BlackBerry e foi indo, né? Só que o que acontece? Desde aquela época não evoluiu muito o SO, né? E aí quando... então quer dizer que tem que desenvolver na API nativa da RIM, né? Você não pode usar J2ME, porque a API nativa da RIM é melhor. Aí pra você ir usar a API nativa da RIM, cara, era assim... Costumo dizer que pra ficar ruim tinha que melhorar bastante. Obrigado, obrigado, alguém me entende. Só pra dar uma ideia pra quem nunca fez alguma coisa, digamos que você queira fazer lá uma imagem de fundo na tela. Não, você não consegue usando a API nativa, você tem que desenhar uma imagem de você mesmo. Aí você quer colocar um campo de texto na tela, né? Aí não faz uma borda, sabe essa bordinha quadrada que tem no campo? Não tem. Aí você tem que ir lá e desenhar um quadrado você mesmo. Aí você quer um botão com imagem? Pô, também não tem um botão com imagem. Você tem que desenhar a imagem, tratar o evento, etc. Aí você acaba meio que... aí o que acontece? Era bem ruim, né? Mas eu, assim, eu particularmente torço para que a RIM consiga se restabelecer, porque pro mercado é bom, no meu ver. Tendo mais demanda, para os desenvolvedores em geral é melhor, né? É, com certeza. Quanto maior a concorrência, maior o número de comparativos que você vai poder fazer, né? Mas... tem que correr atrás do prejuízo aí, né? Que deixou a desejar por muito tempo. Só o que ele falou, né? Desde a época que entrou o iPhone no mercado, entrou o Android e a RIM foi ficando lá com esse sistema old school dela lá, com tecladinho, essas coisas aí, e foi ficando para trás, né? Foi mais ou menos a estratégia que a Nokia também fez aí e se ferrou também por um bom tempo aí. Saquei. Diego, você já chegou a mexer uma parada mais com o Alpha, né? Com o Alpha da BlackBerry. Você já chegou a ter alguma experiência com o desenvolvimento mesmo? O entrave que você teve também, esse pesado assim de ter uma maçante, de você ter que desenvolver a biblioteca, desenvolver todos os componentes, fica um desenvolvimento bem mais pesado. Tipo, eu nunca mexi com esse SDK antigo aí, da RIM e tal, mas o framework novo do BlackBerry 10, que é o Cascades, eles têm agora, tem várias formas que você pode fazer um aplicativo para BlackBerry. O principal, que eles chamam de desenvolvimento nativo, é o Cascades, que eles usam C++ e Qt. É interessante e tal, só que eu tive muito problema para fazer funcionar no Linux. Poder programar em Linux, para mim, é uma condição sine qua non, assim, cara. Que eu não gosto do Windows, eu tenho pavor do Visual Studio. Eu só uso o Mac quando é extremamente necessário. Quando eu tenho que fazer deploy para iOS, aí beleza, eu tenho um Mac só para isso. É só quando eu ligo. Mesmo assim... no meu Mac tem dual boot com o Ubuntu rodando lá, então. Então é só quando eu realmente preciso fazer o deploy pra iOS. Aí eu fiquei meio desmotivado e acabei nem olhando muito. Mas eu... Na verdade, o problema maior do Linux, do suporte pra Linux, era o emulador. Que eu até consegui fazer o Hello World e tal. É maneiro e tal. Eu já tinha mexido com Qt, já tenho experiência com Qt. E... parecia bem tranquilo, nada de muito bizarro. Se você já programou com C++, vai ser bem tranquilo. Só que o emulador no Linux simplesmente não funcionava. Eu conseguia até até rodar, só que o emulador era muito bizarro. Ele não reconhecia direito os eventos de toque, era muito bizonho. Só que além disso, você pode fazer HTML5 também. Eles têm o framework que é o WebWorks, que é o framework em HTML5 da BlackBerry. Então é como se fosse um phone gap, que o phone gap você escreve lá em HTML, CSS, tal e coisa, aí você pode usar qualquer framework que você quiser, tipo jQuery Mobile, essas coisas do tipo, e você usa o phone gap para ter acesso às APIs que te dão, que deixam você usar os recursos do celular. E é bem completo ou ficava meio naquelas do... Porque phone gap e Titanium, o pouco que eu mexi, era meio que incompleto, assim, né? Você não tinha o alcance total da aplicação. Mas esse... São coisas diferentes. Sobre o WebWorks da RIM... Da RIM, não. Da BlackBerry, né? Que a RIM não existe mais. Mas sobre o WebWorks, que é o framework HTML5... quando eu usei, ainda estava muito no início. Então, se entrava lá... De repente, se entrar hoje ainda... Tem lá as datas do que é previsto para ser lançado. Então, ainda faltava muita coisa. Então, não dava para mexer direito. Mas, falando sobre o Phone Gap, cara, para mim é a melhor opção para quem nunca programou com o celular e quer fazer um teste. Para mim, o Phone Gap é a melhor opção. Porque, só falar do problema do Titanic, que você disse que não tinha acesso a muitas coisas. O problema maior não era você não conseguir acessar um acelerômetro, um GPS, coisa do tipo. Porque isso é trivial e é uma das primeiras coisas que esses frameworks implementam. O maior problema que eu tive com o Titanium, isso quando eu mexia um ano atrás, foi que a maioria das coisas que saíam na última SDK do Android ou do iOS demoravam muito tempo para serem implementadas no Titanium. Isso era uma merda. E quando a gente está falando de Android, era pior ainda, porque eles, como o iOS vende mais, as pessoas gastam mais dinheiro comprando aplicativos para iOS. Exatamente, eles investiam maior. A demanda era muito maior. Eles investiam mais em importar as coisas do SDK, do último SDK do iOS do que do Android. Então, por exemplo, eu fiz um aplicativo todo com o Titanium Mobile, eu e um amigo meu, Felipe Cruz, a gente, até no último podcast sobre desenvolvimento eu falei sobre ele, que é o Alerta Chuva, que a gente participou do concurso Rio Apps, o concurso aqui da Prefeitura do Rio, a gente até ganhou um dos prêmios, mas era um aplicativo muito feio, porque tinha coisas que coisas simples que a gente não conseguiu fazer por conta do Titanium. Por exemplo, o aplicativo basicamente abriu o mapa e tinham vários pontos no mapa, os pontos onde estavam chovendo. Você apertava nesse ponto, aí aparecia o histórico de chuva. Então choveu não sei quantos milímetros cúbicos nas últimas 24 horas, não sei quantos nas últimas 96 horas e tal e coisa. Aí a gente pediu um amigo nosso designer para fazer um layout bonitinho para essa caixa, só para essa caixa. O resto ia ser só mapa. Ia ter uma barra em cima, ia ser bem simples. Aí ele fez um negócio legal e tal, aí beleza, vamos implementar. Simplesmente não tinha como, a gente não achou uma forma de fazer isso no Titanium. E, porra, foi muito, muito desmotivante. Então a gente só conseguiu deixar aquele padrão, que é um preto translúcido. Então ficou uma coisa retangular, com o histórico escrito, só em texto. Cara, muito bizarro. Fazia o que era proposto, mostrava o histórico. Mas, pô, mas é feio, cara. Muito bizonho. Então, foi uma experiência meio traumática que eu tive com o Titanium. Então, durante muito tempo, eu deixei ele pra lá. Aí, comecei a estudar mais a fundo HTML5 e as soluções dele, que é o Phone Gap e tal. E hoje é o que eu tô mexendo mais. Só que agora eu tô fazendo um projeto, que nesse projeto eu tô ajudando três equipes. E cada uma das equipes tá usando uma tecnologia diferente. Uma usa o Phone Gap com o Sentia Touch, outra o Phone Gap com o jQuery Mobile e outra usa o Titanium. Então, depois de quase um ano eu voltei no Titanium e muita coisa melhorou. Agora eles já tem um framework MVC deles lá, então já tem Model View Controller, feito em cima do Backbone pra quem já mexeu com JavaScript. Então muita coisa melhorou, cara. Tá bem mais fácil programar com o Titanium, bem mais agradável, que antes era meio bizarro, as coisas ficavam meio bagunçadas. Agora tá mais tranquilo. Só que ainda não tive a oportunidade de testar esse tipo de coisa, que é coisas que com certeza tem no SDK do Android e que eu não consegui achar no Titanium. Por exemplo, esse de mudar o fundo que você botava no mapa. Botar uma imagem diferente, coisa do tipo. Entendi. Você fica mais engessado, né? É, no Titanium. Quanto ao HTML5, é outro mundo, é completamente diferente, cara. Você é livre pra fazer qualquer coisa, o que você inventar, você pode fazer. Só que aí tudo tem um custo, né? Você pode encher de frameworks de JavaScript sensacionais, mas você vai transformar o seu aplicativo numa carroça. Então tem tudo que tem que medir bem, ver o que você precisa, o que, te ajuda e o que, te atrapalha. É como se você tivesse três formas de desenvolver, né? Você tem os frameworks, que são já uma coisa mais lenta, você tem as linguagens mais lentas, no caso do Android você tem lá o Java, que é um pouco mais lento. Quando você vai nativo mesmo, você joga lá um Czão, aí você ainda ganha mais velocidade, você pode fazer até alguma coisa com mais performance, né? Você fica um pouco mais... Você tem um pouco mais de trabalho, mas você tem um pouco mais de performance. Tem o NDK do Android, né? A galera que jogo que gosta de usar ele, mas nunca mexi, cara. Nem sei se só galera se roots. É fácil. Eu acho que é muito root, cara. Isso é muito root pra mexer nessa. Meio radical. NDK. Vocês chegaram já a desenvolver uma aplicação bem pesada assim, que fizesse exigência de NDK? Eu usei, na época, no HSBC, a gente deu uma consultoria lá. E aí eles tinham uma biblioteca de token, né, da empresa de segurança deles. E essa biblioteca era em NDC, a gente tinha que fazer algumas comunicações, né? E aí, só pra me comunicar com essa biblioteca, a gente teve que fazer NDK. No iOS já era tudo em C, beleza, era só usar o CANSI. E no Android a gente fez essa comunicação por NDK. A única vez assim, que eu precisei utilizar alguma API de fazer essa integração. Né? No mais só pra brincar mesmo, só pra ver qual é que é. Eu também tive uma experiência parecida também, foi questão de fazer token, etc. E fora isso, só o OpenGL mesmo, que mais me aproximou do nativo. Tá bem, bem específico, né? É engraçado que você vê realmente... Os nichos vão se formando, né? Quando você vê NDK, você tem um nicho de aplicação. Quando você vê framework, é um nicho um pouco mais generalista, com componentes mais comuns, mais utilizados. E quando você tem as linguagens normais das aplicações, você vê que você pode usar um pouco mais dos dois, mas sem muita especificidade, né? Falando das soluções multiplataformas, tem uma diferença grande entre o Titanium e todos os outros. Porque o Titanium, quer dizer, todos os outros que eu já mexi. Eu acho que o Corona também é meio que tipo o Titanium. O Titanium, o que ele faz? Você escreve JavaScript e ele gera código Java e código Objective-C. Então, por isso que você depende do pessoal da App Accelerator ter implementado o que foi lançado nas SDKs nativas. Agora, os outros, HTML5, não. Você só depende do que roda no browser. Se roda no browser mobile, vai rodar lá, sacou? Basicamente isso. Então, eu não cheguei a usar essa questão desses frameworks HTML5, mas eu tenho a impressão que o IL não é compatível, né? Não, nunca testei, mas, cara, acho que o Windows Phone, por exemplo, o Windows Phone 7, eu duvido que seja um E que não tenha compatibilidade com HTML5. Seria muito bizarro. Talvez aquele Windows Mobile, aquele mais antigo, que muita gente usa, ainda mais no meio corporativo, tem uma galera que usa, talvez tenha algum problema assim. Não duvido, não. Mas é bem capaz do PhoneGap já ter feito alguma coisa pra resolver isso. Porque o que o PhoneGap faz? Quando você está fazendo seu aplicativo, você quer usar o PhoneGap. Você vai fazer seu aplicativo, você desenvolve ele como se estivesse desenvolvendo um site, uma aplicação web. Aí o que o PhoneGap faz, ele encapsula aquilo e bota dentro de um WebView que vai transformar num APK. Então quando você abre o seu aplicativo, o seu APK, ou o aplicativo rodando no iOS, ou no Windows Mobile, ou Windows Phone, o que é que seja, ele abre um WebView dentro do aplicativo, ou seja, como se você estivesse abrindo uma instância do browser. E aí, se o browser for muito velho e não rodar, provavelmente você não vai ter conseguido nem gerar o executável para ele, porque... Pô, se não roda, o PhoneGap não vai conseguir. Não vai conseguir nem gerar o APK. Nossa. Mas nunca vi isso, cara. Nunca vi mesmo. Mas é até uma coisa interessante testar. Verdade. Mas deve dar nem pra gerar o executável, cara. Eu confesso que eu torci um pouco o nariz pra esses frameworks multiplataforma, porque eu tenho a impressão de que eles não são. Não vão atender, sei lá. Me dá a impressão de que eu não vou conseguir fazer exatamente o que eu quero e ter uma performance aceitável, né? Sem contar que a questão de usabilidade também é um detalhe de cada plataforma. Eu tô usando o Windows Phone agora, os aplicativos são feitos próprios para eles, assim, é bem diferente, né, de tudo que tem aí no mercado, né, esses padrõezinhos assim, de mobile. Né. Você desenvolve HTML5, você meio que tem que fazer uma interface bem genérica. Né. Não tem necessidade de ser tão genérica, porque o que você pode fazer, e isso, todos esses frameworks eles já suportam isso, é você botar, por exemplo, as diferenças mais básicas entre Android e iOS, uma diferença bem básica. Aqui no Android sempre tem o back e no iOS sempre tem aquela barrinha lá em cima que você volta pra tela anterior. Isso, esses frameworks eles já estão cientes disso e você bota lá, if Android menu, if iOS barra superior, coisa do tipo. Fora isso, não faz milagre, não faz milagre. Você não vai ter... Você não tem como ter o melhor de todos os mundos. Nesses frameworks, não sei se ainda já... Eles já estão implementando no caso do Android? Action Bar tem sim. Tipo, é que foi o que eu falei. O PhoneGap mesmo, ele não é o que faz o seu layout. O que faz o seu layout, você vai usar algum outro tipo de framework. Por exemplo, o jQuery Mobile. O jQuery Mobile, ele basicamente, ele pega tudo que você conhece já do jQuery, que é usado, que eu acho que, sei lá, praticamente todo mundo que mexe com web, e bota aquilo de uma forma uma forma responsiva para um celular. Então, se você der um toque num campo de texto, ele vai puxar o teclado virtual e tal e coisa. E ele já bota de acordo com o tamanho, coisa do tipo. Action Bar, você vai ter que implementar na mão. Você vai ter que fazer o HTML na mão dela lá. É, tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, cara, que é um dos aplicativos mais famosos do Phone Gap. E tem para iOS, tem para Android, não sei se tem para Windows Phone, que é o OneTap. Não sei se já ouviram falar, mas é como se fosse o Foursquare de cerveja. Você bota lá que você bebeu tal cerveja em tal lugar e você faz o check-in. Aí você adiciona os amigos, tem integração com o Facebook, com o Twitter, com o Java 4. Funciona, tudo feito em HTML5 e PhoneGap. Se você abrir ele agora, você vai perceber que ele não é tão fluido como os seus aplicativos padrão. Porque isso não tem como, ele não faz milagre. Se você comparar um aplicativo feito nativamente com o mesmo aplicativo feito em HTML5, o nativo vai ser mais rápido, sempre. Mas é a questão de quanto tempo você tem, quanto dinheiro você tem e o que você sabe. Se você nunca programou com nada e você tem uma ideia que você quer implementar, pô, você quer fazer tanto para iOS quanto o Android, você vai demorar muito mais tempo fazendo para os dois do que você fazendo com um PhoneGap da vida. É, isso é verdade. A gente não chega a usar PhoneGap, mas a gente está fazendo só mobile sites, assim, HTML5. Só que a gente cria sempre uma casca, né? Nós mesmos. Então, digamos, a gente mesmo faz o nosso PhoneGap, né? Então você isso, acaba, muita gente faz isso também. Acaba criando um projeto nativo, intercepta o clique em determinada situação, né? Digamos, para acessar um GPS, alguma coisa assim, né? Então muitas vezes a gente tem adotado esse tipo de solução também justamente para agilidade da coisa, né? Porque... É, até porque a gente atende mais rápido, né? Do que você tem que aprender uma forma inteira, né? Mas vocês geram o executável ou a pessoa só abre um browser e bota o endereço do site? Tem dois casos. Tem uns casos que tem bastante cliente intranet, assim, que digitava direto o site, e tinha casos de fazer a casca nativa ali, de algumas partes. Entendi. Com animações. Entendi. Então você aproveitava meio que o melhor dos dois mundos, mas de qualquer forma você tinha que fazer um desenvolvimento interno dessa casca aí. Isso aí. É, foi a primeira versão do aplicativo do Facebook era feita exatamente assim. É. Ele foi todo feito HTML5 e eles geraram o APK, o executável pro iOS, dessa mesma forma. Eles botaram o WebView e carregava pod HTML5. É, ficou lento, realmente. Muita gente reclamou que era lento, pesado e tal. Mas porque ele precisava inicialmente, ele atingiu muita gente, né, cara? Então ele foi uma solução prática. E assim, ó, tá ruim, mas tá pra todo mundo. E depois eu faço especialmente pra cada um. Demorou acho que uns 3 anos, mas fez. Uma coisa que acontece. Ninguém deixou de usar por causa disso. Porque era lento. E esse é lento, há controvérsias. Porque muita coisa do Facebook é de internet. Então também depende da conexão. Mas beleza, isso é desculpa, tô ligado. Só que aí depois que o Facebook lançou o nativo e visivelmente ficou muito mais rápido, porque sempre vai ser mais rápido, o pessoal da Accenture fez o aplicativo chamado Fastbook, que eles reimplementaram o Facebook inteiro usando o Cintia Touch. E eles têm um vídeo, eu vou até botar no post, eles comparando o aplicativo de Facebook nativo para Android e o Fastbook que eles fizeram usando HTML5. E em muitos dos casos, o pessoal do Cintia fez era mais rápido. Ou seja, esse negócio de HTML5 é lento por causa do Facebook, tem muita coisa de mais práticas que eles usaram e por isso estava mais lento do que deveria ser. É, isso eu até comentar que o Facebook, eu acho que ele não usava o HTML5 como ele deveria, porque se você fosse nos processos executando no Android, ele gerava, além do aplicativo do Facebook, ele tinha um outro aplicativo lá que é alguma coisa, sei lá, um nome em japonês, Katana, alguma porra assim, que ficava rodando lá em paralelo, que comia toda a sua memória. É, exatamente. Não tinha por que aquilo tá ali, cara. E, porra, era absurdo aquele negócio. É por isso que o pessoal da Accenture fez isso, cara. Eu achei sensacional. Tipo, é que quando lançou o nativo, todo mundo, muito melhor. Aí o Mark Zuckerberg vem a público e fala que foi um erro de estratégia ter feito HTML5. Aí os caras, pra proteger o peixe deles, né? Os caras vivem disso. Os caras, não é bem assim, vamos fazer tudo, vai reimplementar tudo e mostrar que pode ser rápido. Só precisa saber programar direito. Faz, né? É, exatamente. Ainda chamou os desenvolvedores do Facebook de fracos em HTML5. Ó, faz direito que vai ser rápido. Mas também, ó, mas foi o que eu falei. Eu trabalho com isso, mas eu não engano ninguém, não, cara. Não vai ser tão rápido quanto nativo. Nunca vai ser, cara. Nunca vai ser. Sempre vai ser um pouco. Porque no caso do Android é preocupante, né? Porque até o nativo dele já é meio esquisito, né? Exatamente. Então tem que ver esse negócio direito. Tem que avaliar bem isso aí, né? É. Bom, mudando totalmente de assunto, como é que vocês estão vendo a entrada do Ubuntu e do Firefox OS, né? Principalmente a questão de mercado mesmo. Cara, eu vou te falar, o Ubuntu eu acho uma coisa bacana, porque ele já tem o sistema operacional deles lá. Vão entrar aí com tablet, vão televisão, geladeira, o que foi que eles vão querer botar. Assim, é um sistema bem popular, então de repente pode ser uma coisa boa. Mas, cara, eu vou te falar que pra mim o Firefox OS, sei não, hein, cara. Como assim? Cara, isso é porque não tem porquê, né, cara? Firefox é um browser, cara. Pô, os caras vão querer criar um sistema operacional, acho que já estão querendo ser um pouco meio ambiciosos, né? Não, mas é que é o Chrome OS. Deles, oi? O quê? Não, Chrome OS também é um browser. É, que deu em porra nenhuma, né? Cai ainda. O problema é que não tem mais aquele negócio de ser o notebook mais barato, que tá cada vez aumentando de preço. O Ubuntu, assim, fiquei bastante impressionado, assim, com as demonstrações que eu vi, os vídeos, né? Cara, eu espero. Eles já estão aproveitando o SO do Ubuntu em si, né? Sim, sim. Eu acredito que seja. E eu sempre torço, assim, pra ter mais plataformas, né? Acredito que pro mercado, desde que sejam plataformas bem consolidadas e com o Ubuntu em si vai ter um suporte enorme, vai chegar com força, né? E eu torço pra que dê certo, né? Cês uma comunidade Linux enorme atrás, meus que mexem com Linux, assim, os caras estão piratão, assim, os caras os nerd loucos, pira. Assim, então tem uma expectativa bem grande, assim. E vocês não acham que essa questão de estar surgindo várias plataformas, a BlackBerry querendo viver, vindo aí o Ubuntu e o Firefox, que talvez nem viva, vocês não acham que vai dar uma força muito grande para esses frameworks, assim? Porque eu vejo muito... Com certeza. Porque você, cada vez que você quer atingir mobile, você não quer atingir um nicho, quer dizer, normalmente você não quer atingir só um nicho, né? A não ser que seja uma aplicação muito específica, eu quero só atingir... E normalmente quando você fala só de um nicho específico, você fala ou iOS e demais, né? Você não fala... partido, eu quero pegar a Firefox OS porque vai ser galera que vai ser celular barato, porque o Android já vem muito barato hoje em dia, você não precisa mudar de plataforma pra isso. Mas o Android muito barato é ruim toda a vida, né, cara? Vamos combinar. Por aí. É ruim toda a vida por enquanto, mas tem que medir isso na hora que sair um Firefox OS, né? Sai o Firefox OS, você mede as qualidades, aí dá pra mudar. Sim, mediar. Exatamente. Eu acho que o Firefox OS vai bombar se o Firefox OS de 300 conto tiver uma usabilidade boa, porque o Android de 300 conto é horroroso. Se for um celular bom de R$300, cara, eu acho que tem tudo pra dar certo. Não, mas eu quero dizer o seguinte, porque assim, o Firefox OS trabalha com essa parte de HTML, CSS, e provavelmente vai ser a única coisa que vai integrar todas essas plataformas. Isso. Né? Então, assim, eu acho que cada vez mais as pessoas vão querer se focar no framework que seja integrador de todas as plataformas, e cada vez mais vai ter gente querendo fazer esse framework rodar mais rápido, que nem hoje em dia você tem as maquinárias internas do Chrome, que cada vez melhoram, para o JavaScript ficar melhor. Exato, V8 na veia. Exatamente, exatamente. Então eu acho que cada vez mais você vai se preocupar menos, nossa, muito bonita essa frase. Ai, que burro! Cada vez mais você se preocupa menos com usar as formas nativas ou padrões das linguagens. Exatamente, sendo que o nativo do Firefox é HTML5, cara. Isso é lindo. E aí você o sistema é HTML5, né? Ah, exatamente. O Ubuntu tem suporte nativo HTML5, você não precisa de framework nenhum, mas você pode fazer o aplicativo nativo dele, que é C ou C++, se eu não me engano. Aí deve ser que nem você fazer pro Ubuntu desktop mesmo. Aí você pode usar GTK, o QT, o Java 4, essa é a mesma coisa. É. Vocês já trabalharam com TV? Ou algum outro embarcado? Cara, eu dei uma olhada no SDK da Smart TV da Samsung, da LG, e... Cara, é HTML. Eu trabalhando com WebView, mexer HTML5. Não cheguei a mexer muita coisa não, mas a estrutura é toda web desses aplicativos. Um tempão atrás eu dei uma brincada com o Jenga, né? Não é muito na parte de mobile. E um pouquinho com o Google TV, fiz uns testes também. Mas fora isso, eu também ainda não... A gente é muito focado assim, na parte do mercado, assim, então isso pra gente não tem muito demanda ainda, né? Consequentemente você dedica pouco menos do seu tempo ali pra isso, né? Então ainda não tive muita oportunidade assim, de estar trabalhando com isso. E quando vocês acham que isso daí vai vingar de vez, assim, né? Porque a gente já tá vendo a convergência de celular, telefonia e computador, né? E agora o próximo passo é isso tudo mais televisão. Tem que rolar uma integração melhor aí entre, tipo, celular, televisão, computador, pra isso funcionar. Porque enquanto esses negócios estiverem bem separados, eu acho que vai ficar meio... Só vai ficar meio resistente, né? Falar, pô, vou ter que logar aqui de novo, vou ter que... Pô, aqui é mais lento, aqui é mais chato. É, mais uma coisa pra fazer. Eu acho que, assim, é importante você atacar a televisão, porque tem um amigo meu que fala, né? Tipo, você tem que estar em tudo, né? Você tem que estar na televisão, tem que estar na internet, tem que estar no mobile, porque quanto mais plataforma, mais usuário você consegue aí. Mas, por enquanto, acho que TV tá meio fraco, né? É, porque eu digo isso porque, por exemplo, você hoje em dia pode comprar um WD... Tipo o Apple TV? É, tipo Apple TV, só que é tipo, né? Tipo Net. Tipo Net, só que funciona. Só que na verdade você só tem lá aplicativos que são muito consagrados, porque aí o pessoal meio que elitiza, né? Então você só pode ter lá, por exemplo, uma questão de Netflix. Então, exemplo, se o cara aqui do Brasil que tem uma aplicação que é parecida com o Netflix botar lá, só lamento, não vai conseguir. Então, assim, porque é fechada, é interna, é deles lá. Mas tem a solução livre, XBMC. É como se fosse o Apple TV, essas coisas aí, WD, blá blá blá. Completamente livre, aberto e tal e coisa, você baixa, instala no seu computador e já tá funcionando. Não, sim, mas aí o mercado, quer dizer, o mercado não usa muito, né? Não, o Nexus Q também ia vir aí pra dar uma quebrada na Apple TV, né? Mas não usa porque não tá pronto ainda, cara. Eu fui na palestra do Mad Dog sobre isso, na Campus Party, e eles estão, tipo, já tem pra você baixar, você pode instalar no seu computador. Aí eles estão começando a fazer testes agora com fabricantes pra já sair televisão embarcada com isso, sacou? A princípio, é uma coisa que você instala no seu computador e você pode usar, já funciona perfeitamente. Até no Ouya, o videogame com Android que tá saindo, já nego já consegue instalar sem problema, mas tá começando, mas é bem promissor. E não tem esse problema de ser fechado só pra poder botar o que a Apple quiser, o que o Google quiser. Eu tô falando essa questão de televisão porque eu e o Diego, a gente já trabalhou numa empresa de TV digital e na época a gente via que o mercado não respondia a questão do produto de TV digital, né? Então você é uma coisa muito frustrante porque você vê que o cara, como o Ricardo falou, você passa horas em frente à televisão. O canal de mídia hoje em dia tá migrando muito pra internet, mas as pessoas ainda passam horas em frente à televisão e você poderia proporcionar vendas e, enfim, informação absurda se você tivesse uma questão digital, uma questão de navegação, aplicação em cima do conteúdo da televisão. E o mercado simplesmente não responde, ou seja, nem as empresas se interessam em fazer isso, e nem as emissoras de televisão implementam. Você vê um canal de televisão falando, vamos botar 3D, e as outras, tem digital, mas o digital ali fica meio que não usa muito, não faz muito sentido. Eu acho muito interessante a iniciativa da Google de falar, vamos ter a Google TV, você tem também outras TVs aí que estão surgindo, mas eu acho que enquanto não surgir do mercado, pedindo isso, não vai vingar. A comunidade de desenvolvedores também ajuda muito nesse caso, né? Porque só criar soluções bacanas pra televisão que, queria muito ter uma televisão que pudesse fazer isso. Não, e cara, são soluções, isso ali. São soluções muito interessantes. Eu lembro que na época, por exemplo, tem uma aplicação que, cara, eu achava virado, assim, eu moro com um amigo nosso aqui que ele é viciado em futebol e conversando com as pessoas online, né? Ataca, não sei o que e tal. Ou seja, dava uma emoção maior. A aplicação era isso, só que pra jogo de futebol. Então você tirava, você calava a boca do Galvão, você de fato calava a boca do Galvão. É tetra! É tetra! E você botava seus amigos pra conversar vendo o jogo. Cara, durante o jogo. Sabe, sensacional, você tá vendo ao vivo o jogo lá, transmitido ao vivo, você tá xingando o botafoguense lá do outro lado da linha. Uhum. Pô, isso dá uma emoção muito grande, tipo, hoje você chamar o Vasco de vice é uma coisa emocionante, né? Você viu o Vasco acabou de perder pro Botafogo, você chama o cara de vice, te dá uma emoção muito maior do que ver o Galvão falando qualquer coisa. E não vingou, cara, e não vingou. Você vê que a televisão digital ainda pede muito produto, né? E que eu acho que não vai conseguir chegar nesse nível, sei lá, a curto prazo, nem a médio prazo. E é frustrante, você prefere, a pessoa prefere chegar, entrar na internet lá, como no celular dela ou no tablet dela, clicar lá pra ver um vídeo de uma coisa passada do que estar durante a transmissão interagindo, né? Eu vou te falar, cara, que assim, a interface com a televisão também não dificulta um pouco essa questão de usabilidade dela, né? Porra, aqui em casa eu tenho até essa televisão da Samsung aí, que porra, tu fala com a televisão, tu dá tchau pra televisão, tu mexe com a mão, mas porra, é tudo uma merda, não funciona direito, o controle remoto, tipo, é lento, essas coisas todas pra você conseguir trabalhar com a televisão. E, pô, no computador, tu vai no mouse, no celular, tu vai no toque. Tipo, eu acho que essa agilidade em interagir com o aparelho, porra, tem um peso aí nessa decisão aí de usar ou não a televisão. Eu também, eu tenho um setup box do Google TV aqui, mas te falar, assim, que tá encostado. Então, pra mim, assim, também a questão ali, mexendo aquele tecladinho um pouco ruim, então... Tem que usar meio que posicionar o ponteiro pra clicar nas coisas na TV, então é um pouco difícil de usar, né? Se eu tiver que... É meio chato. Tem umas aplicativos legais, assim, pô, eu no começo, assim, tava empolgado e a interface do YouTube era bem bacana pra assistir os vídeos e tal, né? Mas logo de um tempo assim, quando você precisa navegar mesmo na internet, o computador vinha cumprir melhor assim, o papel, né? Agora, se essa interface melhorar e ficar bem fácil assim, de rolar essa comunicação, eu acredito que vai melhorar bastante. É, eu acho que isso aí é um ponto, um fator decisivo aí, a usabilidade na interação aí. Entendi, então não seria propriamente dito pela questão da televisão, e sim do acesso à informação com que o usuário está entrando, né? É, eu acho que, pô, a minha mulher está ali vendo Netflix agora, ela vai digitar o filme lá, ela tem que ficar com a setinha para um lado para o outro, clicando nas letras. Pô, isso é um saco, né? Ah, isso é fogo mesmo, mas eles podiam botar um teclado no controle remoto. É, exatamente. Podiam, então, sei lá, dá um jeito de melhorar isso. Essas questões de interface, usabilidade, isso tudo atrapalha, né? Tipo, eu, até hoje eu não vi nenhuma que, apesar de que você pode conectar um teclado USB ou um teclado Bluetooth na televisão, mas porra, pô, pera aí, vou arrumar um teclado pra mexer na televisão aqui, não sei o que, é mais fácil abrir um notebook e já sair usando. É verdade, você até cansa da ideia. É, já deu cansa. Fiquei cansado só de pensar na situação. Pô, levantar lá, pegar o teclado. Eu já não quero levantar pra pegar o controle remoto, diga lá o teclado, né? É, você tá deitadão de boa, né? Porra. Mas as TVs hoje em dia você fala com ela, né? Fala TV, muda de canal aí, entendeu? Exatamente. Mas, porra, vou te falar quantas vezes eu falei com a minha televisão. Como é que vocês acham que é a forma mais fácil de começar a desenvolver, assim? Bom, não, pra mim, o pessoal me conhece mais por causa dos livros, né? Não sei, aquele livro de Android. É o cara do livro, né? É, então, comecei um pouco até de brincadeira, assim. Tava um pouquinho ligado na época no iOS, mas não me interessei muito também. Na época tentei brincar um pouco com o Mac lá, mas não me dei muito bem. Quando chegou o Android, assim, foi uma... paixão. Um aprendizado bem, uma paixão. A gente já desenvolvia, tinha um mercado muito grande pra gente em J2ME na época, e muitas coisas que a gente não conseguia fazer. E aí quando chegou o Android, assim, pô, bacana, agora saiu o limite, né? A gente vai conseguir fazer bastante coisa e reaproveitar um know-how que já tinha. E aí tinha um amigo que na época também era escritor, o André, da Novatec também. Conversei com ele e foi, deu a ideia, porque só faz um livro, né? Aí sei lá, cara, acho que eu não sei o que eu tomei lá, que tive essa ideia louca, assim, e foi, né? Então, eu recomendaria, assim, começar pelo... Não necessariamente os meus livros, né? De Android e iPhone. Tô lançando de Windows Phone também, Windows 8 agora. Olha, quando é que sai? E é provável maio ou junho. Já tô na metade dele, né? Já terminei a parte de Windows Phone. Tô fazendo aquele mesmo aplicativo dos carros, né? Que eu fiz no livro de tablets, do Android. Tá, né? No de iPhone também, repeti o livro. Todos os livros. Dos carros. E aí agora também a gente tá fazendo o aplicativo dos carros pro Windows Phone, usando a interface dele, né, do Windows, e depois também no Windows 8. Então, assim, eu acho assim, não necessariamente os meus, mas você pegar alguma coisa um pouco mais mastigada, às vezes, pra começar é melhor. É claro que depois, quando você realmente for desenvolver algo profissional, entregar o aplicativo e tentar num nível pra agradar o teu usuário, depois você vai lá estudar a documentação oficial, que é sempre a melhor fonte, né? Agora, muitas vezes, pra começar, ser algo mais mastigadinho, ajuda bastante. Então eu recomendaria aí, quem puder dar uma lida aí nos meus livros, ficaria, com certeza vai gostar. Jabba! Assim, eu acho que a questão de, pô, o cara tá entrando em mobile agora, se ele já vem com uma bagagem de desenvolvimento, de repente seria mais interessante ele pegar na linguagem que ele tem mais facilidade, né? Se o cara vem de Java, pega Android. Se o cara vem de C Sharp, pega Windows Phone, por aí vai. Se o cara não vem de nada, então, pô, vai no iPhone mesmo, que... Não vem de nada, vai no mais caro. Vai no iPhone. Não, vai no iPhone porque é mais lucrativo. Ou então pega, né, esses frameworks aí de HTML5 que o Ducão aí se amarra. Né, principalmente a pessoa que vem de web, de repente vai conseguir uma... Tem que sentir a vontade, né? Começar a descobrir aos poucos, porque não adianta você querer chegar e vou desbravar o mundo, porque Android, porra, eu tô já há uns 2 anos mexendo direto e tô sempre aprendendo uma coisa nova, tem sempre um negocinho que aparece. Com as tuas atualizações do sistema vai aparecendo mais coisa, então é um aprendizado contínuo esse negócio aí. Bom, se você já decidiu que você quer aprender a fazer desenvolvimento multiplataforma, HTML5, coisa do tipo, eu recomendo muito, muito. Por exemplo, tem várias vertentes. O PhoneGap, como eu falei, você não cria nada com o PhoneGap. PhoneGap é só para você fazer um encapsulamento da sua página web entre aspas. Mas, por exemplo, o CentiaTouch, Acho que pra quem nunca mexeu em nada, é o mais fácil de aprender, porque a documentação que eles têm no site da Sentia, sentia.com, é sensacional. É sensacional. Eu acho que... É Sentia, né? Isso, Sentia. É sensacional. Sentia. Cara, a documentação deles é muito boa. A API toda documentada, tem os guias, tem muita coisa feita. E eles implementaram um negócio muito maneirinho, cara. É, o framework deles é MVC, então se você já mexeu com MVC pra web, você vai estar muito tranquilo. Já tem muito plugin que o nego faz e bota no GitHub, então é só você instalar que você já vai estar usando. Então, esses plugins, eles te ajudam a você manter o look and feel de cada plataforma. Por exemplo, você está fazendo para iOS, você não... E, obviamente, não tem nada pronto já, um framework HTML5 com iOS, mas alguém já implementou alguma coisa HTML5 pro Sentia Touch, que você só instala esse plugin, ele vai ficar com a mesma cara do que se tivesse sido desenvolvido nativo para iOS. Então tá muito, muito, muito bem explicado, tem muita coisa no site deles. E além disso, eles têm muito vídeo também, cara. Isso é muito legal, eles têm vários vídeos aqui. Tipo, os caras vivem disso, e o framework deles é de graça. Então, e eles vendem suporte também. Se você quiser pagar, tiver dinheiro sobrando, vende suporte. Você pode comprar o suporte deles, mas acho que não é o caso. Mas aí, o Sentia Touch é diferente, você não escreve HTML mesmo. Você tem o esquema deles lá, o esquema do MVC deles. Então, só se você quiser fazer um componente que não existe, que eles não têm implementado ainda, você escreve HTML. O que eu gosto mais mesmo é o jQuery Mobile. Que se você já programa pra web, pô, jQuery Mobile você tá em casa. É muito tranquilo. Tem basicamente o jQuery normal, só que ele já preparado pra ser sensível a toque, coisa do tipo. E é muito simples, cara. Muito tranquilo. Também tem muita documentação na web. Eu tô devendo, cara. Desde a Campus Party eu falei que ia começar uma série de vídeos. Eu gravei um, ficou tão ruim que eu joguei fora. E nem tentei editar. Descobri que fazer palestra é fácil, difícil é gravar podcast. Porque, porra, é muito bizarro, cara. Gravar videocast, quer dizer. Mas eu espero que muito em breve eu comece a lançar uns vídeos tutoriais de Phone Gap, Sentia Touch, todas essas coisas que eu mexo. E, bom, espero ajudar o pessoal. Acho que vou tentar fazer da forma mais didática possível. E vou sempre botar o código e tal, então não vai ter problema. Vou mostrar lá eu fazendo na hora, mas vai ter sempre o código pra você copiar. Todos os meus projetos, tudo que eu já fiz de estudo, tá tudo no GitHub. Então você tá lá no github.com, você já acha algumas coisas. E é basicamente isso. E se você... Só última dica. Se você tem uma ideia de um aplicativo e você nunca programou pra nada, cara, corre pro HTML5, que é a melhor forma de você fazer rápido e você testar a sua ideia. Se você já sabe Java, beleza, faz pro Android nativo, você vai ser feliz com isso. Já sabe C Sharp, sei, não recomendo fazer pro Windows Phone, que ainda tem muito pouca gente. Mas se por algum acaso você, sei lá porque, você já sabe Objective-C, você já programou pra Mac, sei lá porque diabos, vai pro iOS. Mas, cara, eu ainda acho que pra testar a sua ideia, HTML5 é a sua melhor opção. E não tem como você se ferrar muito, porque você vai ter pouco tempo pra você conseguir botar alguma coisa pronta e você vai testar em várias plataformas. E o máximo que pode acontecer, digamos que a sua ideia seja horrorosa, você achou que fosse dar dinheiro e não deu dinheiro. Beleza, todo o conhecimento que você tem, você não joga fora. Se você algum dia você estiver precisando de dinheiro, você pode fazer freela e fazer um site. Olha que beleza. E é um mercado muito grande. Não, então, eu acho que hoje, pra quem não sabe nada, cara, eu acho que a melhor opção é o HTML5 mesmo. Você tem que aprender alguma coisa, aprende JavaScript, cara. É uma linguagem fácil de aprender, não tem muito problema. Queria fazer só uma última pergunta. Sei que nem tava programando, mas é que eu lembrei de uma história muito boa. Vocês têm alguma história engraçada com o cliente quando se vislumbra com o desenvolvimento mobile? Pô, eu tenho, cara. É, na verdade, não é nem história de cliente, porque normalmente essas pessoas acabam nunca sendo clientes, cara. Porque, mas é sempre a mesma ideia. Eu já dou palestra há bastante tempo sobre desenvolvimento para mobile, desenvolvimento deve, web, deve desenvolvimento o mundo, pra né? Jogos, Java 4. Cara, sempre, sempre, em todas as palestras, quando eu acabo, vem alguém com uma ideia mirabolante, sensacional, e lá, vou fazer um monte de coisa, que não sei o quê. O mundo, cara, vai ser conquistado, né? É, o último foi no Rio Info. O André tava lá, foi no Rio Info, que eu, Felipe Barreto, da Mobit, a gente apresentou uma palestra sobre desenvolvimento mobile. Aí ele falou de iOS, eu falei de Android. E aí, assim que eu saí, veio um cara e falou, pô, Ducão, tem uma ideia pra fazer... É um livro que ele escreveu, o cara estuda teologia e tal, e ele escreveu um livro e ele queria fazer uma versão mobile. Eu falei, tá, você quer fazer o quê? Uma versão mobile desse livro? Só botar num aplicativo pra ler um PDF, coisa assim? Eu falei, não, o que eu quero fazer é algo com uma integração com o teclado. Eu, como assim integração com o teclado? Ele é, se o cara estiver escrevendo alguma coisa que tem a ver com religião, ele já procura no meu livro e já mostra o artigo que fala sobre isso. Aí eu falei, mas tá ligado que isso demora, isso custa caro e tal. Por que você não faz uma versão mais simples? Primeiro, só uma forma mais interessante de ler o seu livro, ao invés de ser só um PDF e tal. Ele não, eu já quero chegar com tudo pronto e tudo grande, já pra ganhar todo mundo. Aí o nego vai comprar, vai ser muito bom, sei que eu... Tá bom, cara, entra em contato comigo. Entra em contato comigo que a gente vê o que a gente faz. Só que acabou que ele não entrou em contato não, cara. Eu acho que eu desmotivei o cara, nem sei se ele continuou com a ideia. É o famoso, mas... não nos ligue, nós ligamos pra você. É, cara, mas sempre acontece, cara. Mas esse eu acho que foi o mais que era dominar o mundo de todos, cara. Nossa, exato. Cara, a gente foi num evento lá, enfim. E eu nem sei se eu vou receber processo por estar falando isso, mas enfim. vai não, cara. Enfim, eu, no final da história vocês vão entender porque eu acho que eu posso receber um processo. Cara, ele explicou uma ideia que envolvia tipo uns 15 produtos do porte do que é Google. Uhum. Que no final da história você ia conseguir conversar em chinês, o cara falando alemão e o outro português, e a aplicação também ia cuidar disso, sabe? Uhum. E isso ia ser junto com uma interação de vídeo, tipo de, pô, trocar mensagens e tudo mais, e você poder, porra, mandar dinheiro. Cara, tipo assim, juntou 50 mil aplicativos num só. Ah, interessante, mas é muito grande. Ele, não, a gente faz o seguinte, a gente faz uma versão preliminar só com a parte de tradução e tal que você fala, o cara fala em português, o outro já fala em chinês, e você melhora isso. Cara, isso é um projeto do Google que leva, já tá levando já até mais uns 6 anos, mais ou menos. E não, mas cara, não tem como ser, é só aquela questão de voz, só você traduzir. Cara, você tem noção da complexidade disso? Ele, não, cara, não sei se acho que vocês não estão me entendendo, cara. É só a tradução. Aí eu, então, é só a tradução que é sinistro. Ele, não, faz o seguinte. É só o principal. É só o principal. Eu vou mandar um e-mail pra vocês. Eu chego em casa, na hora seguinte vem um e-mail gigante. Lá contando 50 produtos do Google, que o cara achava que ia fazer num só. E aí no final, o final foi lindo, assim. E depois de tentar conquistar o mundo com aquele e-mail inteiro, ele ainda fala assim, e é bom que eu enviei esse e-mail pra vocês, porque se vocês contarem essa ideia pra outra pessoa, eu já posso processar vocês. Cacete! Porra! Excelente, né, cara? Tipo, pô, excelente. Né? Então agora... Você acabou de contar pra uma pessoa de gente. Não, também fica famoso se a gente tomar um processo. Fica bom. Moral, faz você quiser com esse aplicativo, cara. E depois ele ficava se cobrando resposta de e-mail. Ah, responder e-mail o quê, mano? Porra. Caraca, que doideira, cara. Então, tipo, aí, toma cuidado que eu acho que o Google pode processar também, cara. Não sei, mas... Então, crianças, lembre-se. Na hora de começar a desenvolver pra mobile, nada de querer dominar o mundo. Começa devagar. É, cara, vai devagar. Pega a galera. Faz uma primeira versão mais tranquila pra testar a ideia. Hello World primeiro, mundo depois. Exatamente. Inclusive o que eu falei do Untapped, o Untapped já tá com mais de 100 mil de instalações, o feito em PhoneGap. Eu não duvido que daqui a pouco eles façam um nativo. Só que agora os caras já testaram. Já testaram, já viu que funciona, que a ideia é boa. Uma galera usa, apesar de não ser realmente muito, muito rápido e tal. Vocês testarem, eles vão ver que a performance é meio... deixa um pouco a desejar. Mas todo mundo já gosta, então beleza. Agora os caras já tem dinheiro pra fazer o nativo e vai ficar muito melhor. Sem dúvida. Eu instalei ele aqui, eu tô mexendo aqui no tempo. É maneiro, cara, é maneiro. Me procura aí. Eu usei poucas vezes, mas se alguém quiser me adicionar lá, Diego Ducão. Diego Ducão, qualquer lugar do mundo sou eu, cara. Excelente, galera. Então vamos fechar por aqui pra não se alongar muito. Espero mais pra frente a gente juntar depois vocês dois pra falar de outras coisas de mobilidade. Fiquem à vontade, a voz é de vocês. É, eu não tenho muita coisa pra falar de jabá, não. Vou deixar isso aí pra parte do Ricardo mesmo. É, bom, se alguém quiser entrar em contato, então, meu e-mail é viana.eduardo, viana com dois N's, @hotmail.com. Tamo aí pra qualquer coisa, quiser trocar uma ideia sobre desenvolvimento, Windows Phone, iPhone ou Android. HTML5 não, com o Sérgio falar com o Ducão. Mas qualquer coisa, tamo aí pra ficar parado. Então, pessoal, bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade, o podcast. Tava show de bola. Pô, acompanho o trabalho de vocês aí tempinho já. Pô, sou fã do trabalho de vocês, né? Vocês estão de parabéns e tá cada vez melhor. Vou deixar meu contato aí, é rlecheta@gmail.com e o Facebook é Ricardo Lecheta. Faz pouco tempo que eu tô postando ali, mas tô tentando. Nunca fui muito assim de postar e tal, né? Mas eu tô tentando ficar um pouco me antenar um pouco mais, utilizar um pouco mais as redes sociais, né? Se quiserem te perturbar do livro, por aí. É, por aí. Só entrar em contato que vai ser o canal, né? É, gostaria de também falar um pouquinho da Live Touch, né? A gente está bem focado no mercado assim, de mobilidade, né? Principalmente no desenvolvimento nativo. A gente tem um escritório em São Paulo, em Curitiba também. No caso alguém esteja procurando alguma oportunidade, alguma coisa, às vezes é sempre bom receber alguns contatos, né? Só conversar com a gente que às vezes aparecem algumas oportunidades, é bom a gente ter sempre um pessoal na manga aí, né? Aí meu e-mail seria rlecheta@livetouch.com.br. Só entrar em contato que a gente, numa dessa, pode vir a trabalhar junto e fazer, brincar um pouquinho, né? Acho que é isso aí, no mais eu queria agradecer a oportunidade aí, parabéns pelo trabalho. Bom, queria agradecer então o Eduardo e o Ricardo que puderam participar aí com a gente. Vou pedir então, Diego, fecha aí com a gente os nossos contatos, como as pessoas podem falar, mandar beijos, soluções, sei lá, beijo pro cachorro, essas coisas assim. noar@mobilidade.fm, esse é o nosso e-mail para sugestões, críticas, elogios, principalmente elogios, não mandem muitas críticas que a gente fica triste. Entre também no nosso site www.mobilidade.fm, comentem no post, a gente gosta que as pessoas comentem, ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. A gente mudou agora o nome, a gente está tentando atingir um público maior. O pessoal que gosta de Android provavelmente já conhecia a gente, mas o povo de iOS ou de Windows Phone nunca deve ter quisto ouvir um Android Cast ou coisa do tipo. Então agora que a gente está agradando todo mundo, pelo menos tentando agradar todo mundo, ajude a gente a divulgar essa nossa nova fase. facebook.com/mobilidadefm. Principalmente, ajude a gente nisso, porque a gente vendeu todos os nossos 12 mil. A gente tá só com 400. Tá sinistro. twitter.com/mobilidadefm. Isso aí eu acho que é o nosso canal principal. A gente sempre bota todas as notícias lá. A gente bota no Facebook também, mas no Twitter a gente conversa mais com o pessoal. Nosso canal novo, youtube.com/mobilidadefm. Lá tem uns reviews que o Tissu faz, os reviews de celulares. Agora ele começou a fazer uma série nova, que é uma Mobilidade FM News, que são vídeos de até 10 minutos, que ele fala sobre as últimas notícias da semana. E em breve, de novo, vou falar aqui de novo, fazer o compromisso de novo, mas eu espero que até, sei lá, cara, vou dar um prazo confortável aqui pra... Bem grande. Novembro... Até final do ano vai ter... Não, sério, ó... Sério, agora imagina na Copa. Até final de abril. Vamos fazer isso aqui, então. Vamos fechar aqui o compromisso. Até final de abril vou começar a botar os vídeos lá de desenvolvimento. Então acho que vou fazer meio que um live code de alguma coisa, só pra dizer que eu comecei e as pessoas pararem de me cobrar. Mas é isso. Muito obrigado pela atenção. E se quiser entrar em contato comigo, @DiegoDucão ou DiegoDucão@mobilidade.fm. Como eu disse, eu presto consultoria para desenvolvimento multiplataforma, HTML5, coisa do tipo. Se você não quiser me contratar, mas quiser só ajuda, ajuda para mandar e-mail também, que eu tento ajudar o melhor possível. E é isso. Valeu e um grande abraço a todos. Falou. Valeu, abraço. Valeu.